pensar porque eu já me toquei. Tá escancarado, vai negar pro coração. Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão. Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão. Vai ficando bobo, vai ficando bobo. É hora de se entregar. Amor não espera, só deixa o tempo. E fica pro coração a missão de avisar. E meu tá dando sinal que tá querendo te amar. Pensava que eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração. Que você tá com sintomas de paixão. Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão. Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão. Vai ficando bobo, vai ficando bobo. É hora de se entregar. Amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão. Tá dando sinal que tá querendo te amar. E aí já era, é hora de te entregar. Amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar. Meu tá dando sinal que tá querendo te amar. Meu tá dando sinal que tá querendo, que tá querendo te amar, que tá querendo te amar, que tá querendo te amar. Não.